Romeu Solo 39, Taxi Via Alfa, Juliette, Portão 4. Alfa Juliette para o Portão 4, com 8 na frente. Voo 994 para o táxi, com 79 a bordo, autonomia de 2 horas e 15, retorno ao Salvador. 1994, reporte no ponto de espera pronta, registro 14. 1094, reportará o voo 994. Torre, o Gol 994, próximo ponto zero da 1.0.0. 1.994, cruzada linear e decolar, 190 graus, 10 metros. Decolagem, Gol 94, veículo 44, Xenon 208, controle. Controle 208, Gol 994, obrigado, uma boa noite. Oi, Salvador, Gol 794, posição 2, para posicionamento. 794, autorizado, vai acionar, Xenon Taxi. Sobre posicionamento, Gol 794. Decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, Puka 994. Controle 120, décima 8, transponda 5515. 390, Upper 110, decola da 110, Puka, Spar 208, controle, transponda 1.306. Marca no 606, chame para o feedback final. 1.306. Control, Disney West, 6746, clear down. 156, Bravo, information. 6746, Scott Identity, cleared. My arrival descent 2000 feet, QNH 1014. 2001014, please confirm request for this flight heading Duna. Clear, Abigail 6746. Salvador, voo no 714 para táxi, 129 a bordo, 2 horas, alterna Salvador. Voo no 714, reforça no ponto de espera pronto, ajuste em 1014. Thank you, teve táxi até para espera da 1-0, 1014 ajuste, voo no 714. Só, confirme para ver, falou, Golfo. 129. Torre Salvador, tá 3170, estabilizado, LSX 3 a 10. Boa noite, tá 3170, reporte quando baixado e travado. Vento 90 graus e 10 norte. Reporte quando baixado e travado, tá 3170. 125 decimal 45, alternando, 126 decimal 85. 2545, alternado 1685, voo 994. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. 0 down 0, pronto, bono 7 no 4, visual ao contrato da nação. Gente, mantém o ponto de espera. Mantém. Tá 3 anos 7 0, baixou e travou o visual. 3 anos 7 0, pouso autorizado, pistão 0. Autorizado, pouso no 0, tá 3 anos 7 0. Sétimo 4, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém no 0, vamos no sétimo 4. Solo 53, taxi de Alfa Juliette, Porto Meia Dúzia. Alfa Juliette, Meia Dúzia, tá 3070. 7-4, autorizado a decolar, venta 90 graus, 2 nós. Ele de quase dá 1-0, bota 7-4. Meia 06, aguarde o TAM parquear no portão 612 após estar autorizado o feedback sonamento. Fernando Tano, meia dúzia, voz autorizado no 604. Circulou 55, 6098, por favor. 08, pode. Controle, bom dia, boa noite, boa noite, 714. Coluna 714, contato radar Nicolagem, suba para nível de voo 230, sai da PUCA. 230 PUCA, no 714. Objeto 6756, clear to final ILS. Roger, report established ILS, runway 106746. Maduro, voo 896. No 896, prossiga. Autorização para João Pessoa. Autorizar 370 para João Pessoa, via 358. Decola pista 10, saída PUCA, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5594. 370 para 8, decolada 10, Puca Caju. 208 é o controle, 594 no transponder, 1896. 4896, não para pushback acionado. Chama lá. Salvador Tower, good evening, Webjet 6746. Full alert, land and get down and lock it. Good evening, 6746. Clear to land on I-10, wind 090 degrees, 10 knots. Clear to land on runway 1009 and 010 knots, 1014, 6746. Luna 714, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando no 26, decimal 85. Semana para Mari? 125, decimal 45. 145, 2.800, portamento de voadora, 155, no Pará. 606, taxi via Índia e reposta no ponto de espera pronto, ajuste 1014. Confirme no POB. 56 no POB, táxi autorizado via Índia, vai reportar pronto no ponto de espera, 1606. 56? 56? 56, 56. Ok, obrigado. No meio zero meio, mantendo no zero. Mantendo no zero, no meio zero meio. Salvador, Uruguai 1896, para o puxa acionamento no 4. Gol na 606, decolou 05. É meio controle com o voo. 208, no 606, boa noite. 9.000 autorizados no 4, feedback acionamento, sentado. Toma na taxa, no 8.96. Tudo bem, 06, contato radar na decolagem, suba para níveis de voo 390 PUCA. 390 PUCA, no 606.